dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, Fabrício Barros, e estou com... César Minelli. É, estamos aqui, no vai ter vídeo e podcast do Catadores Relíquias. Bacana. E hoje nós estamos aqui para falar do jogo, da lenda, do mito, as filhas do cacique. Legal. Por isso, fique à vontade de perguntar o que você quiser. A primeira coisa que eu quero saber é sobre como nasceu a ideia do Filhas do Cacique. Como rolou a brainstorm que seja pra chegar nesse jogo? Tá, veja bem. Faz bastante tempo que eu gosto de jogar. Meu irmão costuma falar que eu jogo palitinho de dente. Eu dá na minha mão, quebro dois pedaços, tô jogando. Desde pequenininho, sempre gostei de jogo. Passou tudo que é videogame na minha mão. Jogo de tabuleiro, carta, dado, tudo eu gosto mesmo. Eu gosto de ver o sistema da montagem, como é que é, como é que não é. E faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei com um projeto de um outro jogo, um segmento que eu gosto bastante, mas ele ficou muito grande. E é um projeto que eu não abandonei, mas está estacionado. E o que acontece? Para mim conhecer o mercado, para mim ver como é que as coisas funcionam, eu tive que desenvolver alguns jogos menores para mim poder conhecer justamente o mercado, ver o que é certo, o que é errado. Sim. Então eu determinei que eu vou fazer dois jogos antes de lançar o maior. Exato. E um deles, o primeiro, é Filhas do Cacique. Sim. Eu comecei com um projeto simples, mas, nossa, me agradou muito o resultado final. Eu tô contente. A gente testou com bastante gente influente, com o pessoal que já mexe com isso, que trabalha. Foi aprovado em vários lugares diferentes. Mas eu quis fazer uma produção independente. Fazendo pelo Catarse. Sim. Né, produzindo fora, provavelmente na China. E a gente tá com um protótipo aqui. Depois, a gente quiser jogar, a gente joga, faz um... Por favor. Um play favor. Game aí já testa ele. Até a temática de tribo indígena e tal, ela também surgiu... Qual foi a sua inspiração para isso? Na verdade foi o seguinte, eu levei um mês mais ou menos para projetar o formato do jogo. Eu conheço muito jogo, mas a minha ideia justamente é essa, é conhecer os jogos para não fazer igual, não para fazer igual. Exato. Né? Para usar coisas que não existam. Então, nesses 30 dias eu desenvolvi a ideia do jogo e fui para frente. E aí entrou na parte de produção. Na parte de produção do jogo, quais foram as primeiras dificuldades? Você não estava incluído nesse mercado de board games. Você conhecia, tinha conhecimento, só que não estava incluso nesse mercado. Quais foram as primeiras dificuldades para conceber o Filhas do Cacique? Bom, a primeira parte é que dificilmente uma pessoa só consegue fazer tudo. Eu não tenho o dom do desenho, eu não consigo. O meu primeiro protótipo foi montado com imagens que eu coletei na internet, fiz bastante pesquisa. Mas para teste dá para usar, mas não dá para você divulgar ou para você utilizar as imagens que não são suas, que você não tem os direitos. Correto. Então eu tive que contratar um desenhista, foi um prazer trabalhar com o Aloysio. Tanto o Aloysio quanto o Murilo, o Aloysio é o desenhista e o Murilo é o colorista. Eles trabalham muito bem, deram uma atrasadinha na parte de prazo, mas isso é normal com qualquer ilustrador e colorista, isso não foge a regra. Mas muito bacana, eles apoiaram, gostaram do projeto e eu pretendo trabalhar com eles nos outros projetos também. Deu tudo certo. O complicado, na verdade, foi chegar em um valor, chegar numa ideia do projeto, assim, porque são muitas cartas diferentes, né? Sim. Mas a gente conseguiu resolver isso aí de uma maneira bem inteligente. A gente fez um HQ de 8 páginas que está incluso no jogo. E nesse HQ, a gente conseguiu tirar todas as imagens necessárias para fazer o jogo. Então, o custo de produção foi baseado nesse HQ e não nas cartas em si. Isso ajudou bastante. Fora isso, eu fiz um projeto, esse protótipo na China, até para mim ter ideia do material final, se vai ficar bom, se não vai. É razoavelmente bom, eu gostei. E a gente vai tentar fazer. O problema é o custo inicial para rodar essa quantidade aí de. Praticamente tem que ser 1.000 peças para compensar. Então a gente vai precisar de um dinheiro alto, uns 40 mil mais ou menos, para poder produzir ele. Você falou até sobre China e tal, essas negociações com é curioso, cara, eu dei muita sorte e eu conheci uma chinesinha que me atendeu muito bem. Não sei nem falar o nome da empresa delas, mas é uma gráfica de lá. A gente conversa via e-mail, eu mando inglês mais ou menos, ela manda inglês mais ou menos, a gente vai se acertando, às vezes manda de novo, tudo altera o que vai falar, para não, né, se não soubesse as palavras direito, a gente muda um pouquinho, mas a ideia é a mesma. E a gente conseguiu chegar nisso daqui, é o resultado das nossas várias conversas, né? Sim. O mais difícil, na verdade, é o horário. Ela vem conversar comigo umas 2 horas da manhã, com nossa, todo o pique, e eu tô morrendo, aí a gente teve um bom tempo de conversa, assim, mandava um dia, recebia no outro, respondia num dia, recebia no outro, mas deu certo, eu tô contente. Foi bem receptivo, não teve... Não, foi muito bacana, cara. Eu tô até espantado com com o desenrolar. Fiquei contente mesmo, fiquei contente mesmo. Nessa ideia de montar ele, fechar ele agora, você pretende, você falou que tem mais um jogo pra fazer. Certo. Pra futuro, você pode adiantar alguma coisa? Eu acho que o que acontece, como eu falei pra você, eu queria fazer um teste de mercado. Certo. E aí, antes de fazer, a ideia inicial que eu tive, cara, é As Filhas do Rei, que vai ser o nome do próximo jogo. Vai ser na temática medieval, uma temática que eu gosto de fantasia medieval. Pô. É uma temática que eu gosto bastante, que eu conheço bastante coisa. E o que acontece? Eu comecei com esse projeto para abrir alas, mas eu acabei gostando demais dele de novo. Sim. E aí eu fiz o Filhos do Cacique para anteceder esse, para anteceder o Octagon, que seria o projeto maior. Sim. Então também eu tô com uma boa expectativa, cara. Eu só não comecei a fundo o desenvolvimento dele, porque eu quero concluir esse daqui para mim poder entrar de cabeça no próximo, sem tá dividindo o meu tempo. O teor de pesquisa que você fez foi muito sobre lendas também, foi sobre coisas da floresta. Correto. Você teve uma base no que você teve base tá, de pesquisa? Vamos pro Filhos do Cacique. O Filhos do Cacique, o que acontece? Eu queria fazer um jogo onde houvesse a caça e não fosse nada muito sanguinário, nada muito politicamente incorreto. Então, eu peguei os índios, que tem a noção da cultura aqui do nosso país, que eles caçam, né, em prol de alimentação, em prol de sobrevivência, né? E utilizam os animais que eles capturam para prover carne, pele, né? E aí eu fiz uma pesquisa nas regiões do lugar, nos animais típicos, né? O que, como eu falei, o que eles provêm, qual que é o hábito noturno, diurno deles, os nomes, né? Foi uma pesquisa, vamos dizer assim, superficial. Não foi nada muito a fundo. Se eu estiver cometendo algum erro de cultura ou de algum detalhe assim, realmente não consegui nenhum apoio de FUNAI, nenhuma organização, o governo também não, foi bem independente mesmo, então pode ser que tenha alguma coisa equivocada, mas a ideia é diversão, né? Tive um amigo meu, o Bruno também, que é biólogo, que ele deu uma olhada, então eu acredito que não tenha nada muito irregular no processo do jogo, tá? A gente tentou deixar um pouco realista e ao mesmo tempo divertido, né? Pode falar um pouquinho pra gente, nós vamos ter um gameplay, mas só que um pouquinho sobre que se trata o Filhos do Cacique, tipo... Tá, a ideia do jogo. A ideia do jogo, por favor. Tá, esse cara aqui é o cacique. Esse que aparece logo na capa do jogo, ele é o cacique. Ele tem duas filhas. Uma linda e outra não tão linda assim. Tá? Que é assim, um pouquinho privilegiada. Aí a ideia do jogo é a seguinte. Você tem seis índios diferentes, mas eles são, em termos de estratégia, de sistema de estatística, eles são equilibrados. Então é sorteado um dos índios e você vai representar esse índio na partida. A partida leva 24 turnos, é como se fossem 24 horas do dia em que você vai ter 24 turnos para agir. Para que agir? Na verdade, para se preparar para se apresentar para as filhas. É como se tivesse uma grande festa, uma cerimônia, e começa meio-dia. Aí dali para frente eles vão desenvolver os equipamentos para eles poderem caçar, vão fazer a caça diurna, caça noturna, depois a caça na manhã cedo, aí vão se preparar os alimentos também, para as comidas, né, para apresentar até o meio-dia, e aí as índias vão revelar o desejo delas. Como eles têm, cada personagem tem quatro atributos diferentes, a ideia do jogo é você aumentar, ampliar esses atributos para ganhar o jogo. Mas, aleatoriamente, cada filha vai gostar de um atributo apenas. Então, essa escolha dela vai ser revelada só no final. Então a gente não sabe exatamente quem que vai ganhar o jogo. Sim. Né? Não adianta você... Não dá pra você ficar bom em tudo. Se você conseguir ficar bom em tudo, você ganha. Mas não dá, a ideia não é que seja possível. E é um jogo equilibrado. Não usa... O dado é só um marcador. Você não tem que jogar os dados. E quem perder, não. Mas primeiro é revelado o desejo da filha linda. Sim. E quem ganhar é quem ela escolher, no caso, quem tiver o maior atributo do qual ela gosta. E depois da revelação dela, a filha não tão linda assim também revela o seu desejo. Seu desejo, e sim. E quem tiver o atributo que ela quer, vai ter que encarar e poder ser zoado aí até o próximo game. E ficou com essa menininha aí. Vamos pro... Pro jogo? Pro jogo. Vamos pro jogo. Antes de jogar, eu vou abrir e vou mostrar quais são os itens, vou dizer um pouco sobre eles. Pra quem tá ouvindo o podcast, vai no YouTube, vai ter lá o vídeo pra vocês verem. Tem 110 cartas, 6 dados, 20 folhas, são tipo bases para seus equipamentos, o manual e a HQ. Isso mesmo, eu vou tentar descrever um pouquinho também. A caixa a gente fez papel reforçado, tá bacaninha, vai ser basicamente isso aqui mesmo. Talvez mude alguma coisa a título de ilustração, mas é isso aqui. Tem um HQzinho, são 8 páginas, né? Então as ilustrações do jogo, e conta uma história também, que na verdade é uma historinha, mas é um gameplay. Desenvolve a ideia do jogo. Tá inacabado. O manual, aqui a gente está apresentando um manual pequeno. Sim. Só vai dar para ver pelo vídeo, lógico, mas é o dobro do tamanho. Para quem tem um probleminha de vista aí, não vai ter dificuldade para ler, né? Tá? E na verdade, ó, para quem está ouvindo só, são 4 páginas, tá? Então não é nada muito cabeludo, não, e dá para conseguir chegar lá. Não vai ser aquela fonte número 1 do. De carta de Yu-Gi-Oh! Que é horrível de você pegar assim que... Não, e não é um Dungeons & Dragons que você vai ter um livro pra aprender a jogar. Sim, com certeza. Facilitar as regras também. Acompanha os 6 dadinhos. Já pode ver o barulho dos dados rolando. São 6 dados de 6, cada um com uma cor diferente. Azul, amarelo, verde, laranja, vermelho e roxo. De lado. Aí vem as cartas, tá? Eu coloquei um shield, mas normalmente não uso shield porque seu protótipo eu não quero estragar. Como ele falou, são 110 cartas. Pode acho justo, acho justo. Aí acompanha 20 folhas, porque o jogo é pra 5 players. Essas 20 folhas, cada jogador recebe 4, que é pra você poder encaixar os itens que você produzir durante o jogo. Depois a gente explica melhor. Vou dar pro Fabrício 4 folhas, a gente vai jogar uma partida. Tô ficando com 4 também. Bom, a montagem do jogo é relativamente simples. Tem alguns detalhes que a gente já ajeitou pra ficar mais para facilitar esse mecanismo inicial de ajeitar as cartas. Correto. Mas elas são divididas em regiões. Por exemplo, o primeiro montinho que eu estou deixando aqui do lado é a região do córrego, onde tem um riacho. A região da mata mais fechada, também deixar um outro monte. A região do rio, que é onde ficam os animais aquáticos, e a região da copa das árvores, que onde ficam as aves e os macacos, né? Sim. Esses 4 montes ficam separados. A gente tem um outro monte que seria da aldeia, que é onde tem os itens para fazer a construção dos equipamentos, também fica separado. A gente tem um monte de locais, que são os locais por onde a gente vai caminhar. Sim. E a gente tem os índios e as filhas do cacique. Então, relembrando só, nós iniciamos na aldeia, né? Correto. Na aldeia. No ao redor da aldeia tem 4 ambientes diferentes, que é a mata, o córrego, o rio e as copas. As copas que fazem as árvores mais altas, as árvores que ficam morando ali. Você vai caçar com arco ou com uma zarabatana, por exemplo, para você pegar os animais que ficam no alto das árvores mesmo. Além desses, tem uma carta que me chama de relógio, que é uma carta que tem 24 círculos, 12 deles são amarelos, representam o dia, e 12 deles são azul escuro, que representam a noite, tá? Então a gente começa um determinado círculo e vai seguir 6 horas durante o dia, depois 12 horas durante a noite, mais 6 horas durante o dia. Exato. Para representar. A forma que eles são colocados na mesa é como se eles constituíssem um tabuleiro, e essa forma é aleatória. Estou embaralhando as cartas e colocando 6 na mesa. São 2 linhas e 3 colunas. Certo? Correto. Essas linhas na mesa, já deixa. Tá bom. Tanto faz. Aí aqui eu vou revelar. A gente está colocando o relógio, está bem no meio. E a aldeia também está bem no meio. A gente tem o rio, a mata, o córrego e as copas. Perfeito. A gente vai sortear de forma aleatória também um índio para cada um. Eu Fabrício pegou um e eu peguei outro. Beleza. Os outros índios que sobraram a gente não vai usar. Normalmente a gente põe na caixa ou deixa de fora. Pra quem tá no vídeo, dá uma olhada aqui, ó. Esse índio ele é revelado, então você não tem tanto problema. Eu peguei o índio mais forte. Ele tem 4 de força, ele tem 1 de habilidade, ele é mais um pouco atrapalhado, 3 de beleza e 2 de culinária. O meu? Já é um bem equilibrado. Não, é o mais bonitão, ó. Ele tem 4 de beleza, 1 de culinária, 3 de habilidade e 2 de força. Vem que o jogador mais bonitão, claro, né? Então, aí vem. Ok. Esse aí a gente costuma colocar aqui, ó. Ok. As filhas do cacique estão aqui. Pra quem tá no áudio, imagina. Fecha os olhinhos e imagina. Isso, ó. Pelo áudio, como eu falei, eu teria o mais forte. As estatísticas deles vão de 1 a 4. Então, na força eu tenho 4, na beleza eu tenho 3, na culinária eu tenho 2, na habilidade eu tenho 1. Já eu tirei beleza 4, força 2, habilidade 3, culinária 1. É bem eu mesmo, só que eu colocaria culinária 0, porque eu não sei nem... No caso, quando a gente tá jogando em 2 players, as cartas que representam a filha não tão linda assim, elas vão ficar de fora, porque quem perder, quem não casar com a bonita, tem que casar com a outra, então não tem pra onde correr, tá? Vamos deixar separado aqui, ó. Ok, então essa daqui é o... Conheço gente que pegava, não precisava nem fazer. Não precisava nem da minha caça. Não precisava nem da minha caça. Tá bom demais. É, antes só do que mal acompanhado. Ou o contrário, antes mal acompanhado. Só depende. Aí tem as filhas bonitas aqui do cacique, que são o principal interesse da galera que tá jogando. É, mesmo se você for uma menina, você vai representar um índio que deseja a filha mais bonita do rei. Sim, do cacique. Não é coisa assim, não, você vai querer a menina, né? Assim, não. É só uma apresentação. Joguinho, por favor. Isso. Ó, então tem a imagenzinha dela aqui. Cada uma dessas quatro cartas que tem dela, ela tá acompanhando de um atributo. Então, isso significa o que ela quer. Então, a gente vai embaralhar e vai pegar uma dessas cartas e vai colocar embaixo da aldeia. Essa aqui é o desejo dela. Essa carta aqui é o que ela deseja em um índio. Das outras seis que sobram, uma a gente vai deixar de fora, que a gente não vai ver, vai ficar guardadinho lá, ninguém vai saber. E as outras duas é entregue uma a cada jogador. Essa carta é secreta, eu não posso mostrar pra ele, ele não pode mostrar pra mim. Então, isso daqui que tá aparecendo pra mim é o atributo que ela não quer. Eu não vou revelar em voz alta pro áudio agora pra não atrapalhar o jogo, mas quem tá no vídeo tá vendo qual foi a carta que eu tirei. Então, esse atributo é o que ela não quer. Não adianta eu querer aumentar muito ele, porque não vai ganhar o jogo. Olha lá, então ele não vai falar pra mim não poder descobrir o que ele quer, mas é isso aí, o que a Índia quer, que a Índia não quer esse atributo. Então ele não precisa se preocupar com esse aí, certo? O que, na minha opinião, entra um ponto legal do jogo, que é você tem que meio que blefar, tipo, não, faz isso, tal, tal. Você começa a ter... Não é porque você tirou um atributo que você não vai usar, que você não vai colocar nenhum item nele. Se você não colocar nada nele, significa que você não tá... Recebemos contatos de um... Passo além. Depois nós atendemos nosso amigo. Voltamos aí ao ar. Depois de uma opção bem sucedida. Ah, é, né? Tem essa também. Ó. Continuando. Ok, a gente tem aqui as ferramentas. Já temos os índios, já temos uma ideia do que a Índia não quer, nossa querida Índia Lindinha. Certo. Cada região tem o seu próprio monte. Então, ó, o monte das copas eu vou embaralhar. E vou embaralhar e vou colocar do lado das copas aqui. Isso quer dizer o quê? Se você estiver naquela região, você vai caçar aqueles animais. No rio a mesma coisa. Perfeito. Aqui na região da mata a mesma coisa. E aqui na região do córrego a mesma coisa. Aqui normalmente perto do monte do relógio, a gente coloca a pilha de descarte para ficar aqui. E aqui a gente tem as ferramentas que a gente vai usar. Os dados funcionam assim. Ele tem a cor, o índio dele é da cor roxa. Então ele recebe o dadinho roxo, eu sou da cor vermelho, eu uso o dado vermelho. E a gente vai usar um dado aleatório aqui pra gente colocar no relógio para marcar as horas. Perfeito. Correto? Aqui é o setup do jogo montadinho, bonitinho. É isso aí. O jogo começar, sim. É simples. Demorou o quê? Nem 5 minutos, nem 5, 6 minutos para montar tudo. A ideia do começo do jogo é isso. Com mais players, vai ter mais coisas, vai ter mais folhinhas, vai ter mais índios. Mas é o básico é isso. Lembrando, o jogo é de 2 a... 5 pessoas. 2 a 5 pessoas, então dá para jogar bastante. Dá para ter jogos variados com ele. Ó. Então vamos startar. Cada um começa com 4 itens para construção. Essas cartas elas podem ser reveladas, não tem tanto problema. Vou pegar 2 aqui, 2 para você, 2 para mim, 2 para você. Então cada um tem 4 itens na mão. Esses itens são, eu vou falar as cartas que tem comigo. Eu tenho um bambu, uma pedra, uma madeira e uma palha. Bambu. Perfeito. Pedra, madeira e palha. Bom, para variar, eu dei sorte. Deixa eu ver. Não. Ah, no meu caso veio o quê? Um bambu, uma pedra pequena. Uma madeira e um cipó. É, eu ia falar que eu dei sorte, mas pra mim fazer o arco, que é um dos itens mais desejados do jogo, falta o cipó. Olha só. O Fabrício tirou exatamente o que ele precisa pra fazer o arco, que é o melhor item do jogo. Eu vou começar, porque não faz tanta diferença a ordem que começa, porque são 24 turnos pra cada um. Sim. Então não muda muito. Bom, como eu sou mais forte, eu vou tentar seguir pro lado da força. Vou tentar montar alguma coisa pra mim e seguir pra esse caminho da força aí. Então, ó, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou caçar. Eu vou pegar mais um item aqui. Peguei mais uma palha. Quais são as ações do turno? Eu posso tentar uma troca ou uma construção inicialmente. E depois, na sequência, eu posso fazer uma caça. Caça nada mais é do que comprar uma carta. Então, no caso, eu comprei e encerro meu turno. É a vez do Fabrício. No meu caso, como os materiais estão aqui, Ele já vai fazer o arco mesmo, ó. Na verdade é assim, ó. Tem o bambu, e aí o bambu, no desenho do bambu, tem o símbolo do cipó, da pedrinha e da madeira. Se ele juntar o bambu com os três, ele consegue fazer o arco. Então, ó, vamos conferir. Bambu, cipó, pedra e madeira, ele consegue fazer o arco. Então ele descarta todas as cartas, sim, elas vão... do arco comigo agora. Pra cá, e ele coloca o arco na carta dele. Automaticamente, o índio dele passa a possuir um arco. Então, esse arco aumenta 4 na habilidade dele. Então, agora ele já não tem mais 3 habilidades, ele tem 7 habilidades. 7 habilidades. O arco também... dá mais 2 habilidades, a habilidade de caçar os animais aquáticos, os animais voadores nas copas, e também se ele tiver um veneno, ele pode anexar o veneno ao arco. Sim. Certo? Tá bem na fita. Normalmente a ideia é produzir 2 ferramentas antes de partir pra caça. Então, o mais ideal é a manha, já estamos colocando manhas no jogo. É o ideal, faça 2 pra você se garantir, cara. É, o limite é 2, mas se você fizer com uma e sair pra caça, você ganha um pouco de tempo, mas você perde, de repente, alguma na hora caça de caçar. É. Que você queira fazer. Então, Fabricião vai comprar uma carta. E eu vou puxar um outro material bonito aqui. Pegou uma palha. Tá. Passou-se uma hora, todo mundo tá trabalhando lá. Eu não fiz nada ainda, mas tô com vontade. Deixa eu ver se eu consigo produzir alguma coisa. Tá me fazendo falta o cipó, pedra grande, não consigo fazer muita coisa. A lança, eu acho que... Ah, eu consigo fazer a lança, cara. Eu acho que eu vou fazer ela. Deixa eu ver se eu... Ah, não, falta o cipó. Não. Não falta nada. Ó, vou combinar a palha, um bambu e uma pedra pequena pra juntar esses 3 itens e fazer uma lança. Perfeito. Ó, palha, pedra pequena e bambu pra fazer uma lancinha, uma lança que vai dar 2 de força e vai dar a habilidade de caçar na água e a habilidade de corte pra mim poder cortar peles dos animais. Então isso aí me garante mais 2. Então eu tinha 4 de força, agora eu tenho 6. Vou fazer uma compra. Eu tirei um presente do pajé. Na verdade funciona como se fosse um coringa. Ele me provê qualquer uma dos 6 materiais. Ok, então tá comigo. Eu comprei, encerro meu turno. Fabrício. Eu no meu caso tenho... uma palha, sozinha não faz nada, você compra de novo pra você poder tentar juntar. Então, a palha e o bambu, a princípio os 2 não conseguem fazer nada, só os 2. Eu passo mais uma hora. Meu turno eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o presente do pajé pra, como se fosse uma pedra grande. Vou juntar a madeira, será que é isso mesmo? Rapaz, ou eu faço um tacape ou eu faço um machado. Eu vou fazer um tacape, apesar do machado ser bom... Um tacape é maneiro, cara. Tacape é maneiro. Tacape é pra poder treinar os bichos. Eu vou fazer um tacape. Então eu tô usando o presente do pajé como se fosse uma pedra grande e usando a madeira pra fazer um tacape. Tacape ele dá 2 de poder, né? De 2 de atributo e dá a habilidade de você nocautear os animais pra você poder treinar eles posteriormente. Sim. Sobrou uma palha pra mim, eu não vou buscar mais nada, eu vou caminhar. Eu sou o vermelho, eu vou vir pra mata pra caçar os animais. Fabrício. Eu vou pegar mais material, vamos ver se sai. Uma pedra grande. Uma pedra grande. Pedra grande? Nossa, juntando os 3, acho que não dá nada. Nossa. É, você vai ficar treinando aí. Despesa aqui ainda. Ok, passou-se mais uma hora. Eu vou pra primeira caça do jogo. Eu tô com os 2 com as 2 armas, né? Com as ferramentas de caça preparadas. Eu vou caçar. Perfeito. Eu revelo a primeira carta. Saiu um lobo-guará. O lobo-guará, durante o dia, a gente tá nos quadradinhos amarelos ainda, então é dia. Ele tem 10 de força e 2 de habilidade. Eu uso a força pra caçar. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Eu não consigo caçar ele. Ele é muito forte pra mim. Automaticamente, meu dado vem pra sobre a carta com o número 1. Então, eu estou acuando o animal. Eu tô cercando ele. Então, esse 1 aqui vai contar na minha próxima ação como um bônus pra mim. Eu tenho 8. No próximo turno, eu vou ter 9 pra caçar ele. Também não vou conseguir. Mas se eu gastar mais uma hora, eu vou mudar pra 2, vai pra 10. No outro turno, eu consigo pegar ele. Então, a princípio, eu só acuei ele. Acrescentei o meu dado sobre o número 1. O acuar seria aquela ação de tá cercando, tá tentando deixar ele mais fraco, cansado, pra poder Exatamente. Mandou muito bem. Sua ação, Fabrício. Eu vou, mais uma vez, pegar um outro material. Vamos lá. Mais uma pedra. Fabrício, eu tô tentando auxiliar ele aqui na criação, mas ele tá... Eles estão tirando cartas. Que não estão combinando, ó. Ele precisava de uma madeira, ou um cipó ajudaria muito. Ou a madeira ou cipó, ele já conseguiria produzir alguma coisa. Ele pode tentar produzir... Não, também não tem o cipó, ó. Poderia ser a rede. Se ele tivesse o cipó, ele fazia uma rede pra catar. Se ele tivesse a madeira, ele poderia fazer uma zarabatana. Se ele tiver um cipó, ele pode fazer o malho, por exemplo, mas ele não tem nada. Ele vai insistir aqui até conseguir alguma coisa. Vamos embora. Então, meu turno. Passou-se mais uma hora. Eu vou acuar novamente o animal. Passa pra 2 o número aqui, porque eu tenho 4, mais 2 dá 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Não pego ele. Vou mais um turno pra 10. Agora ação dele novamente. Tá ali cansando ele e tal. Isso é muito interessante. Vai lá. Vou pegar mais um materialzinho. Material. Madeira. Aí, agora você conseguiu. Finalmente. Agora vamos ver o que você vai fazer. Se você tá prestando habilidade, cara, vai ser bem legal. Você vai fazer o mais forte possível. Ele vai estar fazendo uma zarabatana, por exemplo. Que usa uma madeira. Madeira. Não, continua. A palha e o bambu. Ok. As habilidades da zarabatana vão ser irrelevantes porque ela pode ser envenenada, como o arco dele já é. Ela pode caçar os animais voadores, como já é. Mas ele tem 3 de habilidade, então isso favorece adiciona bastante. Muita coisa. É, pra você ter uma ideia, a habilidade dele, ele tem 3 da zarabatana, 4 do arco e 3 do personagem. Então ele tá tendo 10 aqui. Então, para caçar os animais, ele tem uma vantagem sobre eu, que tem de 2 pontos ali para caçar os animais. É, encerrou o turno dele porque ele comprou. Essa criação, na verdade, que a gente acabou de fazer, a gente está adiantando o próximo turno, tá? Ele tem que fazer no começo do turno, então ele não pode fazer agora. A gente estava empolgado e acabou adiantando. Então, passou-se mais uma hora, a última hora do dia, tá? Antes que caia a noite. Meu turno, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu caço o lobo que vem para mim e encerra meu turno. Meu dadinho volta aqui para a mata. No turno dele, ele vai fazer essa criação da zarabatana. Todo começo de turno, você faz criação. Isso, depois você pode mover ou caçar. Dentro da aldeia. Isso, então no caso ele fez a criação. Mesmo fora da aldeia também pode criar, não tem problema. Perfeito. Isso que você tem os atributos necessários. Então ele já está com as duas as ferramentas. Eu só fico imaginando como que o cara consegue usar ao mesmo tempo um arco e uma zarabatana. Eu acho que ele amarra a zarabatana no arco e fica manda com o arco e a zarabatana na boca. Assim, igual uma sniper, parece um arco com uma mira. Nossa, que animal. Mal a ideia. Só para atirar ao mesmo tempo. Você deve ficar muito legal desenhado. Ele não desespera, pode mandar a zarabatana como flash. Ah, é, não pode fazer confusão, senão vai dar errado. Ó, então aí ele vai se mover, ele não vai caçar na aldeia. Ele vai ter que escolher. Na posição que tá no jogo, o relógio tá junto com um terreno, mas você não pode ir com o índio até o relógio. Então ele tem a opção de ir pra direita minha, sendo pra mata, ou pra esquerda, que ele vai pro córrego. Eu vou pro córrego. Por direção contrária, ele vai pro córrego. Isso encerra o turno dele. Fechou. Ok. Iniciando meu turno, agora nós estamos de noite. O que muda na prática noite pro dia? Alguns atributos dos animais, por exemplo, os animais que são mais ativos no dia são mais fortes durante o dia. Os animais que são ativos à noite são um pouco mais fortes durante a noite. Mas o principal fator são as lendas. Em cada uma das regiões que caça, existe uma lenda. Essas lendas, se aparecerem durante o dia, elas significam apenas o rastro da lenda e você vai pegar uns animais normalmente. Agora, se ela aparecer de noite, ela representa uma das lendas. Diferente dos animais que você encontra, você não pode ecoar uma lenda. Se você tirar a lenda, ou você derrota, ou você é derrotado. Quando você derrota, ela dá um item muito bom. Quando você é derrotado, acontece uma desvantagem no jogo. Então eu vou seguir, tô torcendo pro lobisomem não aparecer na minha frente. Antes de eu seguir, eu vou fazer uma criação. Bom, eu queria fazer uma criação, mas eu não consigo ainda. Eu queria treinar o meu lobo guará. Só que, como eu tenho a ferramenta de nocaute, que é o TACAP, eu derrubei ele em vez de matar ele. Tá comigo na minha cesta, desmaiado. Mas pra mim treinar ele, eu preciso dar uma carne pra ele, porque ele é carnívoro. Então, como eu não tenho essa carne, eu não posso fazer isso. Em vez de eu continuar caçando na mata, eu vou dar um pulinho no rio pra mim caçar no rio. Então, a minha ação vai ser se mover. Eu vim pro rio. Moveu. Fechou. Minha vez, vou pegar e eu vou caçar no córrego. Ok. Eu vou caçar no córrego. Essa é uma frase muito boa. É. Eu revelo. Olha lá. Ele viu uma aranha lá, dando sopa, que e massa. Foi pra cima. Ele tem habilidade boa. Como eu falei, ele tem 10 habilidades. A habilidade dela é 8. Não, perdão. É a noite, é 7. Nossa. Mas mais fácil. Então, ele já capturou, já vai pro cesto dele. O cesto tem 5 slots. Ele pode ter até 5 coisas no cesto. Não, ele tem... Então, tem as duas pedras. É, as duas pedras ele não vai usar mais. Tá ali. Ele fica ali, depois ele pode descartar, pode fazer o que quiser. Tá com duas pedras no cesto. Eu também tô levando palha no cesto. Ah, ok. No próximo turno ele também pode fazer duas coisas. Ele pode, com a ariranha, ele pode fazer a tanga com a pele dela ou treinar ela pra ajudar ele. No caso, ele não tem nenhuma ferramenta de nocaute. Ele acertou a zarabatana, uma flecha, então esse animal não pode ser treinado mais. Ele é tá? Infelizmente a ariranha esteja em questão de sobrevivência. Ó, vamos passar mais uma hora. Eu vou caçar no rio, ver o que acontece. Nossa, a única coisa que não podia tirar era isso. Eu tava com medo. Eu encontrei com a Yara. Eu dancei. Tá bonita pra caramba. Eu dancei. Olha só. A Yara me seduz. Eu preciso ter força 10 pra ganhar dela. Não tenho. Tenho 8. Se eu tivesse conseguido treinar meu animal, eu conseguiria, mas eu não fiz. 12 de destreza de habilidade. Eu tenho 1 de habilidade só. Ou então, se eu fosse bonitão, se eu fosse 6 de beleza. Eu tenho só 3. Então aqui eu danço. Qual que é a desvantagem dela? Eu fui derrotado pela Yara. Eu vou ficar um número de turnos sem agir igual a minha beleza. Então eu vou ficar 3 turnos sem ação enquanto o Fabrício joga. Vou deixar aqui do lado, ó. Vou deixar aqui em cima mesmo. E esse turno não é o primeiro, eu tô simplesmente aqui. No próximo turno vai ser o primeiro, no outro turno vai ser o 2, depois vai ser o 3, depois eu posso sair. Então, por enquanto, eu tô aqui sendo usado pela IA. Que beleza, não. É. Você, Fabrício. Eu vou pegar, vou, primeira coisa, eu vou usar minha liga aí. Tá, ó, seguindo os ícones da carta, você pode treinar ele pra você, só precisa da carne e da ferramenta, você não tem. E pra você fazer a tanga, você precisaria de uma ferramenta de corte que você não tem. Você tem um arco e uma zarabatana. Tá. Mas você pode depois ir até a aldeia. A aldeia, ela provê o fogo pra fazer os animais e ela provê o corte também, que aí você lá, você consegue trabalhar as peles e detalhes. Então você continua carregando ela, mas depois você pode fazer sim uma tanga com ela. Perfeito. Dá pra você caçar ou se mover? Vou caçar no córrego. Então, vamos caçar no córrego novo, córrego fumaneiro. Ah, o Curupira aparece. Curupira, por que não? Porque não, eu acho que ele vai ganhar do Curupira, porque ele tem muita habilidade. O Curupira funciona assim, ele tem 10 de força e 10 de habilidade. Ele é imune a veneno, mas ele fica bravo para cada animal que você tem, que forneça carne para você que tiver no seu cesto. A sorte do Fabrício é que o animal que ele tem não provê carne, ele provê a pele ou é treinado. Então, não irrita tanto o Curupira no jogo aqui. Então, o Curupira tá com 10 de habilidade. Se tivesse um animal que fornecesse carne, ia aumentar o poder do Curupira. E o Curupira estando com 10 e o Fabrício com 10, o empate favorece o jogador. Então, ele consegue derrotar o Curupira. É um caçador de lenda aqui que tá entre nós. Obrigado. Já era, é dele. Então ele derrotando o Curupira fornece pra ele uma sopa de legumes da floresta aqui, que dá a habilidade. Ele dá 4 de culinária. Ele precisa fazer no fogo, ele precisa ir pra aldeia pra fazer, mas dá 4 de culinária e dá a habilidade de desmaiar os bichos ou de acordar os bichos e treinar os animais. Então ele pode usar posteriormente. O Onix é bom, só que ele tem que ir na aldeia pra produzir. Perfeito. Então ele conseguiu o Curupira. Bom, meu turno passou-se mais uma hora, eu tô aqui no turno 1 de travamento da nossa amiga Yara. Por pouco que eu não detono ela. Bom, próximo jogador, Fabrício, novamente. Seguinte, vai lá. Eu vou dar uma olhada vou dar uma olhada nas copas, vou dar uma visitada lá, vamos mover para as copas. Ok, encerra o turno dele. Voltando para mim, passa mais um turno. Meu segundo turno lá, namorando com a Yara. Fabrício, novamente. E agora eu vou caçar nas copas. Uhum. Eu vi, eu tenho uma coruja, cara. Uma coruja, ela tem 7 habilidades, você pega, ela tá com você. Você pode produzir a carne dela na aldeia, ou você pode simplesmente usar as penas dela para fazer um cocar para aumentar a sua beleza, já que você é bonitão. E só que você pode fazer isso no próximo turno com uma ação de criação. Então foi para ele, passa o turno para mim. Adiantou-se mais uma hora. Meu terceiro e último turno aqui na posse da Yara. Próximo turno eu já posso sair. Eu vou colocar ela de volta. A Yara, como ela não foi derrotada, ela vai ser embaralhada no baralho. No meu próximo turno eu sou obrigado a correr. Não posso ficar aqui. Eu perdi um tempo muito bom aí, muito importante. Precioso pra fazer isso. Próximo turno eu sou obrigado a correr dela. Fazer o quê? Fabrício, vai produzir o cocar? Porque o limite seu é 5 peças, então se você comprar, você vai ter que descartar. Eu vou produzir o cocar, fica bom. Então, ok, ele pegou as penas da coruja que ele caçou e fez um cocar. Agora ele passa a ter beleza 6 e ainda é o turno dele, ele vai caçar provavelmente nas copas novamente. Vamos ver o que ele faz lá. Ele tirou um... O acari, é um macaco de cara vermelha. E ele tá com ele, ele tem... À noite, 9 de habilidade, ele também pega, tá com ele. Tá. Ele pode treinar esse animal pra favorecer a força dele, a selvageria, ou usar pra fazer uma carne bem bacana, dar 3 de culinária. Deixa aí no cesto dele. Perfeito. Meu turno, eu sou obrigado a correr, eu me movimento pra cá. Antes, eu movo o relógio, né? Nós estamos na última, vamos dizer assim, que são 11 pra meia-noite. Eu tô aqui na mata e eu encerro meu turno e é o Fabrício novamente. Do meu lado, eu vou investir na caça de novo, nas copas. Ok, ele pegou a arpia. Cara, a arpia é uma águia da Amazônia, é muito grande, ela é difícil mesmo. Ela tem 12 habilidades para caçar, ele tem 10, então automaticamente ele acua a águia com um ponto. Próximo turno ele pode continuar acuando ou pode espantar ela se ele achar melhor. Correto. O meu turno, eu passo mais uma hora e eu vou caçar aqui. Bom, eu tô sem sorte mesmo, tá? Pegou fogo na mata, eu sou obrigado a sair correndo. É um card de evento que acontece. Isso. É um card de evento que eu tirei. É o símbolo de uma árvore pegando fogo. Ele simboliza uma queimada na floresta. Quando o evento acontece, né, revelado na pilha, o jogador tem que sair daquela área e vai para uma área adjacente. Sim, eu poderia correr para a aldeia ou para o rio ou voltar para o rio. Tomara que eu encontre ela de novo. E pelo menos duas das próximas cartas, elas são distribuídas para as áreas adjacentes também. Isso. Então aqui no caso saiu um coati e um ouriço cacheiro. Esse coati e esse ouriço cacheiro também fugiram do fogo, estão fugiram para as regiões adjacentes. E o fogo está queimando. E alguém telefonou para os bombeiros, está tocando o telefone. É, não. Alguém ligando para os bombeiros aqui, nossa gravação. Foi alguém ligando, foi, pô, está queimando. Fogo na mata. Fogo na mata, meu Deus. Ok. Passa o meu turno, Fabrício, sua vez. Eu ainda não consigo pegar o bicho. Eu vou ficar mais um turno coando ele. Ok. Então agora ele contaria isso, ó. Total de 10 mais um 11 ele não pega. Então aí muda para 2, fica 12. No próximo turno ele vai conseguir pegar. Só fica aqui. Danado. Venha cá, danado. Eu tô na roça, eu vou caçar aqui no rio. E eu tirei o bicho que tinha fugido, que é um coati. Ele tem 7 de força, eu consigo pegar ele. Depois eu posso fazer uma tanga ou a carne com ele. Tá aqui comigo. O incêndio se apaga, pois a gente pode acessar esse lugar novamente. Já não tem mais fogo na mata. Ainda bem, né? Aí. Rapidinho. Meu turno. Eu tô com o empate, eu tô vencendo agora. Isso, agora ele consegue capturar o animal. Ele pega o animal. Tu. Só que acontece que eu tô com um cesto lotado. Lotado. Mas é, ele pode descartar uma pedra grande que não vai atrapalhar ele, não vai eu fazer. Eu descarto um item que eu não vou usar mais, okay. Ou até um item que eu não vou usar mais, e fico com 5. Acaba okay. Meu turno mesmo. Ele tá no Ops. Passa mais uma hora. Eu vou fazer uma criação aqui. Eu vou usar o meu coati como carne pra treinar o meu lobo-guará, correto? Certo. Então agora eu tenho um lobo-guará de guarda-costas aqui. Então eu ando com uma lança, um tacape e um lobo-guará. Tô com uma força bem legalzinha agora. Eu tenho 11 de força. Eu já tô preparado para combate. Descarto o lobo-guará, o coati que eu usei como carne. E eu vou fazer uma caça. Eu tirei um urucum. Quando você acha uma fruta, um vegetal, alguma coisa desse reino aí, de flora, nas caçadas, você toma ela porque você pegou ela no caminho. Então eu peguei um urucum. Urucum depois eu posso usar para fazer uma pintura. Ou para aumentar selvageria, seria pintar a cara de vermelho, ou fazer desenhos mesmo com o vermelho do urucum para melhorar minha beleza. Eu peguei a fruta, tá comigo no meu cesto, e eu vou continuar caçando. Revelo outra carta. Eu achei uma surucucu, é uma cobra. Eu tenho agora, tô com 11 de força e ela tem 8 de força. Eu consigo capturar ela. Ficou mais tranquilo. Depois eu posso usar o veneno ou fazer um bracelete com a pele dela para ficar mais bonito. Eu provavelmente vou usar na beleza. Meu turno acaba, Fabrício. Eu vou começar a voltar, vou começar o córrego, vou morrer para o córrego. Não vai produzir nada, só tá com a arpia, só para você entender, você pode fazer duas coisas com ela. Você pode fazer um cocar, só que você teria que desfazer do cocar menor que você tem. Sim. Ou você faz um bracelete com as garras dela. Esse bracelete, olha, ele dá 3 de habilidade e dá habilidade de corte para você. Seria uma boa opção, que você é uma habilidade que você não tem, por exemplo. Perfeito. E você não precisa nem estar na aldeia para fazer. Se você quiser, dá para você fazer antes de você se mover, por exemplo. Vou. É isso, né? É. Fazer aumentar minha habilidade. Eu tava contente que eu tinha 11 de habilidade agora, de força, e agora ele tá com 13 de habilidade. Não tem como ficar por cima, não. Ó, então ele já fez, essa foi a criação dele, ele se moveu pro córrego. Encerra o turno dele, vai passar pra mim, adianta mais uma hora no relógio. Eu vou me embelezar aqui, eu vou usar a cobra pra fazer um bracelete com a pele dela, dá mais 3 de beleza, eu tenho 6 de beleza agora, tô igual a ele, a título de... Você imagina, ouvinte, ou telespectador? É, isso, mais ou menos. Você tá andando na mata, meio da madrugada, você viu um rapaz assim, engaixadinho, catando a cobra e passando os negócios no olho, você fala, meu, o que é fazer com essa pessoa? Os índios, eles são teoricamente pacíficos, então no jogo não tem nenhum confronto entre um e outro, senão ia estourar a cara do Fabrício aqui, né? Então, vou fazer uma caça aqui. Eu fiz uma criação e vou fazer a caça. Eu tô com uma maré mais ou menos, então o que acontece é sair uma enchente, é um outro evento, só que de uma região diferente. A mecânica é a mesma, eu sou obrigado a fugir do rio aqui, porque eu tô sendo arrastado pela enchente. Junto com a enchente, foi uma piranha e ela vem pro monte adjacente aqui. Depois eu vou acabar caçando essa piranha aqui. Eu não vou usar pra nada. Ok, então a enchente tá lá, eu tive que correr. Eu não lembro se eu passei o horário, acho que passei sim. Vai lá, Fabrício. Perfeito. Sua vez. Qualquer coisa, vocês corrijam nos comentários no YouTube, vocês corrijam a gente no Facebook, façam isso. Tem que prestar bastante atenção no relógio, às vezes a gente se equivoca, mas dá um turno a mais pra todo mundo, um turno a menos pra todo mundo, não muda tanto, não, né? Não muda tanta coisa. Vai lá, Fabrício, sua vez, cara. Eu vou. Você tá passando pelo córrego, vai caçar um pouquinho aí, ou vai seguir direto pra aldeia? Vou dar uma caçada no córrego, eu tenho um tempinho aí. Ainda. Então vai, pegue lá. Céu tá claro. Ó, você pegou um tatu. Tatu bola. Ele é muito fraquinho, muito fofinho, ó. 6 de 5 de habilidade, é seu. Depois você pode fazer uma sopa com ele, ou você pode fazer um cocarzinho, que na verdade é um capacete. Provavelmente você não vai usar pra nada esse daí, porque você tem uma sopa melhor pra fazer, né? Eu tenho um curupira, desculpa. Ele pegou o curupira, deu a receita pra ele. Ó, passou-se mais uma uma hora. Eu tô aqui na mata, que eu tive que correr. E eu vou... O que eu vou fazer, rapaz? Eu vou pegar essa... Eu vou passar o urucum na cara pra ficar mais bonitão. Ó, relembre a cena do índio agachadinho, passando as coisas na cara. Bem bonitinho, fazer uma artezinha assim, um tribal. E vou caçar, ó, piranha. Então, eu consigo, porque eu tenho a lança, eu consigo pegar bicho aquático. É 7 de dificuldade, tá comigo. Fabrício, sua vez. Detalhe, você agora tem uma ferramenta de corte. Se você quiser, por exemplo, fazer a tanga da jaguatirica, você não, da ariranha, você não precisa nem estar na aldeia. Eu vou rolar. Então, vou rolar muito bem, gente. Ele faz, é uma tanguinha de um de... Beleza. Rapaz. Ok, tá lá. Então agora tem mais um de beleza. Já superou eu. Não, empatou. Nós estamos ambos com 7. Detalhe, até pra não falar depois do final do jogo. Se caso a opção da Índia for um atributo e a gente tem o mesmo valor, o que determina é o valor maior do próximo atributo em sentido horário, tá? Por exemplo, a gente tem a mesma beleza. Vai ganhar quem tiver a maior força. Tem a força igual, vai ser a maior habilidade. E assim, contando com isso. Isso. Aí se empatar todos os atributos, ganha quem tiver o maior número de itens de lenda. No caso, o Fabrício já tem a sopa do Curupira, eu não tenho nada. Se caso empatar ainda os itens de lenda e os atributos, e tiver tudo igual, casa um índio com o outro e fechou. Cara, que não. Então, bom, você acabou de fazer a tanga, você ainda pode caçar ou se mover. Eu vou me mover para a aldeia. Ok. Pá, daqui a pouco está amanhecendo. Tem mais duas, passou-se mais uma hora, nós temos 2 horas ainda na madrugada, depois ele começa amanhã. Eu tô só vendo um lobisomem vir aqui atrás de mim, cara. Eu tô tão azarado que sei não, hein? Vamos lá, vou caçar na mata. Mais um lobo-guará. Bonitinho. Lobo-guará, eu gosto dele. Eu tenho, agora tô um pouco mais forte, eu tenho, durante a noite ele é um pouco mais fraco, 9, e eu tenho, peguei, já era, é meu. Próximo é Fabrício, ele tá na aldeia, o que que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer a sopa e a carne, provavelmente. A sopinha do Curupira, por favor. Ó, todos os cozimentos, na verdade, quem faz são as índias. Então a regra diz que você não precisa fazer um por vez, você pode fazer todos que você for fazer ao mesmo tempo. Então ele tem um macaco acari, eu não sei se ele prefere treinar o animal, que ele pode fazer isso, não pode fazer porque ele não tem a ferramenta para treinar, ou se ele vai fazer a carne. Se ele for fazer a carne do acari é um pouco dura, ela leva 2 horas para ser feita. Mandarei. Então ele tá fazendo os 2 itens. Esse item aqui, ele tá fazendo. Fica do lado e ele vai para cá na fogueira com o marcador de 1 hora lá. Próximo turno ele consegue fazer. A sopa do Curupira tá feita, ele já coloca aqui. E é mais tranquilo. Ele já tem a culinária, sim. Na verdade, ó, agora que você tem esse aqui, você poderia no próximo turno treinar o animal para aumentar a sua força, mas não sei se é o caso. Acho que a força já dificilmente você vai ganhar de mim. Acho que é mais fácil manter aqui mesmo. Mantém ali, tranquilinho. Tá preparando a carninha de macaco. É uma sopinha, tá? Ok, vai passar meu turno, a última hora durante a noite. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou usar a minha ferramenta de corte, que é coisa, eu vou preparar uma tanga com o lobo guará. Não vou ficar com 2 lobos, não, que é bonito, mas perigoso. Ó, eu poderia ter um segundo lobo, por exemplo, pra andar comigo, mas eu teria que descartar uma das minhas ferramentas, ou o tacape ou a lança, pra ter um outro lobo. Isso é possível também. Cada habilidade, vamos levar, cada habilidade, tipo, força, habilidade, uma habilidade, cada atributo, certo. Tem força... 3 slots. Isto. Entendeu? Você teria pra fazer um. Você não tem como fazer um quarto, você teria que substituir ele. Eu, por exemplo, eu tô com a lança, com o tacape e um lobo. Se eu quisesse fazer um outro lobo, eu poderia, porque ele é um item duplo, eu posso ter 2 iguais. A carta diz isso. Mas eu teria que descartar ou o tacape ou a lança, e não, pra mim não é interessante. Perfeito. Então eu fiz a tanga com ele, foi minha ação de criação. Eu vou fazer mais uma caçadinha aqui. Achei uma jaguatirica. À noite ela é 8, também eu consigo pegar ela. Eu tô com ela aqui pra mim. A jaguatirica me dá uma tanguinha, eu posso fazer tanguinha com ela ou treinar ela pra destreza, mas sinceramente não é o caso. Não, a destreza é, a habilidade é com ele lá, que tá alta pra caramba, não vai fazer diferença eu tentar competir com ele. Bom, a última ação do Fabrício durante a noite, ele vai terminar de... No final do seu turno você não caçou, Fabrício, eu vou partir que você pegue uma carta no final do seu turno. Fala só. É um animalzinho com um ouriço, que você tá andando aqui, você faz as coisas, mas você caça ainda normal. Perfeito. A sua segunda hora você pode produzir alguma coisa posteriormente com isso aí, mas provavelmente você não vai fazer, talvez um item de força, só pra não desperdiçar. Eu acho que ele vai fazer um bracelete. Então, com o ouriço aqui, ó, ele pega os espinhos e faz um bracelete cheio de espinhos. Com o ouriço, ele aumenta mais 1 na habilidade força dele. Não que ele vá usar, porque ele tem só 3. a carne de macaco. Ele vai para 2 aqui, né? Então ele já consegue fazer a carne de macaco. E a carne bola, show. Aí ele já tem lá, culinária também, ele tá ganhando de mim, de lavada aqui, ó. Ele tem 8, enquanto tem só 2. E ele pode caçar novamente aqui, ou se mover. Não sei se ele... Eu vou pro mato. Ele vai pra mata. Né? Veio pra mata aqui também. Feitar as manhãs. Ok, bonito. Então já é manhã. Ó, oh, que não tem mais... Não tem mais lobisomem. Tá com medo desse bicho aí. Eu vou caçar aqui mesmo. Também tirei um ouriço cacheiro. Tá essa comigo. Enchente aqui vai embora já? A enchente foi embora faz bastante tempo. Tempo já. A gente esqueceu. É o medo do índio. É o medo do índio. Tá ali. Nossa, água crescendo, meu Deus. Sua vez. Meu tupã. Sim, tem uns deuses. Foca, meu Deus. É, tupã. O nego vai ficar bolado já com isso. Vamos ver. Ó, ele achou uma pimenta. Pimenta é um item que pode ser usado pra fazer uma sopa simples, que no caso ele já tem. Como já tem a sopa do curupira, é um item de cada tipo. Ele não pode fazer outra sopa. Ele não pode usar o tempero da pimenta. Mas ele pode usar ela pra dar um pique na força, por exemplo. Se aumentar mais um na força. Ele morde, fica revoltado, que ardeu a boca. E ele não vai usar, mas pegou. Sim, perfeito. Vai caçar. Ele achou a onça pintada. É um animal complicado, cara. Ele tá durante o dia, ele tem 12 habilidades pra caçar onça. E ele tem, na verdade, ele tem 13. Então ele consegue pegar sim o animal. Ai, que bonito. A onça é um animal que dá uma carne boa também, de 3 pontos, mas ele já tem a carne que ele pegou no macaco de 3 pontos também. Ou você tira a pele dela e coloca no ombro, que dá uma selvageria bem legal, que aumenta fica, 4, fica né? Fica bonito. Então ele pegou o animal, mas ainda não pode fazer nada. Meu passo, pra mim, passa mais uma hora. Faltam 1, 2, 3, 4, 5 turnos para todo mundo. Eu vou usar os itens que eu tenho também pra não ficar só carregando. Eu vou usar o ouriço e vou fazer um bracelete de espinhos aqui com ele, pra melhorar a minha habilidade, não que vai fazer muita diferença. E eu vou caçar aqui também. Ó, eu achei o lobisomem. Se fosse de noite, eu teria dançado, porque ele tem a força 16, tem 16. E se eu tivesse alguma carne, no caso eu tenho, ele estaria comendo a minha piranha aqui, ó, por exemplo, que ia diminuir 1 na habilidade e na força dele, iria pra 15. Mesmo assim, eu não conseguiria ganhar, eu ia me tornar um lobisomem pro resto da noite. Mas como é dia, eu só achei o rastro do lobisomem. Então a gente coloca ele de lado e revela 2 outros animais. Ó, no caso tem a onça e tem o coati. Eu posso enfrentar um desses dois animais à minha escolha. No caso, eu vou enfrentar a onça. Então, o lobisomem e o coati são embaralhados no baralho de novo. Tem mais 2 cartas só no baralho, tá no finalzinho. A onça, eu tenho... Durante o dia, ela é mais tranquila. Eu tenho 10, ela tem 10 de dificuldade. Eu tenho 11, eu capturo a onça pra mim. Então, agora eu tenho a onça aqui comigo. A onça não bebeu água. Você. Em minha vez, eu posso... Ah, tem uma coisa de corte. Você pode... agora você já tem. Você vai preparar, então, a pele da onça pra ficar mais selvagem. Mais aumentar a sua força. Ok. Você tem agora... Pra quem não tinha nada, você já tem 7 de força. Ok. Mais bonito. Tá aqui. Aqui força. E vai caçar mais uma vez na mata? Eu vou pro rio. Vai pro rio. Tá. Vou gastar um sempre pouco cuidado, de tempo. Cuidado sempre pensando que você tem que dar 1, 2 turnos depois pra poder voltar. Perfeito. Tem que estar no horário certo lá, combinado. Sim, né? Porque senão a mulherada já fica, pô... Se faltar, perdeu. Tem que estar lá na última hora, no final da última hora. Então, ó, passou-se mais uma hora, nós temos 1, 2, 3, 4 turnos. Então ele já calcula que ele vai gastar 2 e tem mais 2 turnos pra agir e 2 turnos pra ir até lá. Eu estando aqui também, eu acho que eu vou fazer a minha última caçada. Depois eu vou me mover e vou preparar as carnes, que eu não tenho carne de muita coisa, não. Vamos lá. Eu vou caçar mais uma vez aqui. Eu tirei um açaí. Açaí é maçã. Que é legal. E revelei uma jaguatirica. A jaguatirica, ela é de força 8, eu posso com ela. E eu vou pegar, mas aí eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens no meu, no meu cesto. Eu vou descartar uma jaguatirica. Eu vou soltar ela na mata, deixar ela feliz. Como eu solto, ela volta pro monte. Eu não tô usando ela, simplesmente devolvi ela pra mata. É um pesca e companhia da mata. É. Bicho bonito. É, bicho bonito. E vai. Vai com Deus. Salve. Você. Eu, minha parte, tô no rio ali. Vai caçar no rio. Canelona na água. O que acontece? Uma piranha. Que é um peixe voraz. Ele consegue catar por causa do arco, ele pega o animal da água, tá no cesto dele. Depois ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma pintura. Na verdade, ele faz um corte mesmo com os dentes da piranha no rosto, pra ficar bem selvagem. Tá, aumenta bem, um mesmo na força. Ou ele prepara a carne dela, que é um peixe assado. Pra aumentar mais um na culinária dele. No próximo turno, eu vou fazer a pintura, no caso. Tá, ok. Então, Ok, meu turno passa-se, a gente tem mais três ações. Eu vou me deslocar até a aldeia nesse turno. Foi a minha ação. Fabrício, se você, ou você caça a última vez, ou você já vem pra caçar na mata, ou você vem pra aldeia. Se você quiser preparar a carne dela, você tem que vir até a aldeia. Se você quiser simplesmente fazer, vou fazer a pintura. Ok, caso. Aumentou mais um na força dele. E ele vai, provavelmente vai caçar, então, a última caçada dele da partida. Vou se deslocar, não sei o que ele quer fazer. Vou me deslocar. Ok, então ele vem pra mata. Passou-se mais uma hora. Chegando no final, eu acho. Tá chegando. É, faltam duas horas só. São duas ações. Agora eu vou entregar minhas coisas para as índias prepararem. Eu vou entregar o açaí, que leva duas horas para fazer um caldo, uma sopa de açaí, ó. Pra dois ali, culinária. Não sei nem se eu vou conseguir ganhar dele, mas eu vou fazer. A piranha, eu vou fazer o peixinho assado, que dá um. E a onça pintada, a carne dela dá três. Então, também leva duas horas. Então, a princípio, eu coloco tudo para cozir lá e vou pegar a piranha, que é uma hora só, eu já coloco aqui. Já vou para culinária três e tô aqui. Caçar, eu vou caçar na aldeia mesmo, e vou pegar mais uma palha, já foi meu turno, só pra mim pegar mais um item. Você, Fabrício? Eu vou investir numa última caçada, okay, na mata. Ok, perfeito. Depois... Ele pegou um coati. Um coati, olha. Um animalzinho bacana, tá com ele. Correta, bacana, legal. Ok, conseguiu o coati, tá com ele. A última hora do jogo, as minhas comidas estão prontas agora, eu vou pegar, na verdade, a carne de onça e o açaí, então eu vou anexar aqui. O açaí e a carne de onça. Tudo ajeitadinho aqui. Vamos ver, no fim das contas eu acabei... Bom, a gente vai revelar o total de atributos em geral. Eu compro a última carta aqui, mas não faz diferença nenhuma. Sobrou uns itens. Como é a última hora minha, eu já descarto tudo que sobrou aqui, não vou utilizar. Ok. Eita. Fabrício vai ter que deslocar. Enquanto ele se move, antes de se mover, ele pode criar. Então, se ele quiser, ó, o que ele pode fazer com o poati é preparar uma tanga de poati. Ele já tem uma tanga de aranha, mas a de poati é mais bonita. Então, ele descarta a tanga de aranha, é mais massa, que é poati. Um de atributo, e coloca a tanga de poati, que dá 2 na beleza. Ok. E aí ele se desloca, chegando na aldeia, e descarta o que sobrou, não vai utilizar. Descarta e vai embora. Ok, perfeito. E agora, antes da gente revelar o desejo da Índia e ver quem ganhou, a gente costuma falar os atributos que cada um ficou. Perfeito. Ó, quem tá no áudio ali também, já dá aquela opa. Por favor. Eu tô com. Vou descrever. O cara fortão, ele tá com. Ele tem a força 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu fiquei com 11 de força. Perfeito. 2 de habilidade, que eu fiquei só com o bracelete de espinhos. E na força eu tenho a lança, o tacape e um lobo. Na culinária eu tenho uma carne de piranha, carne de onça e a sopa de açaí. Eu tenho um total de 6, 7. E na beleza eu tô com o bracelete de cobra, a pintura de urucum artística e mais a tanga de lobo. Então eu tenho 6, 9, 10. 10 de habilidade, de beleza. Fabrício? No tá meu aí. Caso eu tenho em força 2, 3, 7, 8. Tem o negócio com a piranha, tem a perna da onça e um bracelete muito maneiro ali. Os espinhos de ouriço cacheiro. Ok, habilidade. Habilidade, eu tenho naturalmente 3. Tenho o arco da mais 4. 3, 4, 3, 3, dá 6, 10, 13. 13 de habilidades. Tenho a zarabatana e um outro bracelete maneirão também. Feito de garras de arpia. Outro alien apareceu no campo. Vamos retomar o vídeo. Ok. Como um Pokémon apareceu um alien selvagem e foi espantado. Culinária. Culinária, tem a sopa do Kurofia. Uhum. E um assado de tatu. Não. Não lembro o que é isso. Vê lá. Vê que é isso aqui. É a sopa, um de culinária um e de, o acari. Pra mim, eu tô verificando o seguinte. Ele tem agora 8 de culinária. Perfeito. Aqui. E eu tentei, mas eu consegui 7. Então eu tô perdendo em culinária. E beleza. Tem ele é o mais lindão. Naturalmente, obrigado. Faz um cocar. E uma tanguinha marota. Do coati. Coati. Ó, você tem... Então, comparando os nossos atributos, ele tem 8 de beleza e eu tenho 10, então eu ganho na beleza. Na força eu também ganho dele, então digamos que eu ganho na força e na beleza. Esse e ele ganha na habilidade e ganha na culinária. Você ganha na beleza só no jogo, tá? Só no jogo, né? Obrigado. É, tá bom. Então agora eu vou revelar o que eu sei que ela não quer. Ela não quer o cara mais habilidoso. Oh, não é só, então, que sacanagem. Tranquilo, pelo menos se for nisso, e agora ele vai revelar. Ele só não pode revelar ele culinária. Ele revela culinária. Então isso quer dizer o quê? Que ele ganhava de mim tanto na habilidade quanto na culinária. Então você não tem o que fazer. No final das contas, nós vamos pegar e revelar o quê? O desejo real da filha do cacique. Ela deseja o cara mais forte. Então, desde o começo, eu tava na vantagem. Moendo na força ali, nossa. Então, ela é chegada no fortão e já era. Ela é ela. meus parabéns. Valeu. E eu fico com a minha querida, que bonito. Ai, que coisa fofa. Por favor. É isso aí. No caso. Eu quero presente no casamento, tá? Por favor, quem estiver vendo, eu quero presente no casamento. Ele que... disfarçou bem, ele acabou melhorando a culinária, mesmo sabendo que não ia ganhar com a culinária. Mas é interessante, ele melhorou os atributos. Eu não melhorei a habilidade porque não deu mesmo. Sentei, mas não deu. Perdi muito tempo. E cara. Até tem muito disso, você pode dar aquele rushzinho no final, tipo, colocar um outro atributo pra dar aquele blefe bonitão. Sim, tipo, sim. Você começa a aumentar uma coisa durante o jogo, lá pro meio, pro final do jogo, você dá um rushzinho pra outra coisa, você fala, não, aqui eu vou colocar porque não vai falar. Não, ele tá colocando aqui porque é isso que ela quer. É, entendeu? Exatamente. E o que acontece, o que ficou bacana é que ficou bem equilibrado, não dá, dificilmente, mesmo eu tendo uma desvantagem, que eu perdi 3 rodadas, a gente conseguiu terminar a partida, ele com exatamente metade dos atributos ganhando e eu ganhando com a outra metade. Perfeito. Né? O que mudou foi realmente a decisão dela, qual atributo que ela escolheu pra... Que mulheres não... Não dá pra saber exatamente o que elas querem, Literalmente é isso, cara. É a vida. Então, esse jogo resume a vida. Bacana. Se funcionou, tá tudo certo. E pra 2 players é isso. Pra 3 players, 4 players, muda só alguma coisinha na hora de entregar as cartas das filhas. Mas a mecânica é exatamente a mesma. Tem um detalhe de mais players. Se, por exemplo, eu acuar um animal que eu não consigo derrotar e outra pessoa estiver no mesmo lugar, ele pode atacar o animal usando o meu próprio acu, que vai facilitar a vida dele. Perfeito. Existe também a troca, que a gente tá em 2, dificilmente rola troca de itens desde que a gente esteja na mesma região. E a regra de 1 player, cara, é bem legalzinho. Eu acho que eu vou aproveitar, já vou demonstrar bem simples aqui. Digamos que eu esteja jogando de 1 player e eu vou sortear, por exemplo. Então essa aqui eu levei, hein, Fabricião? Não tem jeito, não. Parabéns, é assim mesmo. É que as mulheres não sabem ver a beleza de um cara como eu. Ó, por exemplo, eu tenho os índios aqui. Se eu fosse jogar de 1 player, eu volto todas as cartas da posição inicial. Perfeito. Sorteio um índio pra mim. No caso, eu peguei um cara equilibrado, com 2, 3, 2, é bem equilibrado, amarelo. E sorteio um pra ser o meu oponente. Por exemplo, eu tirei o cara fortão aqui pra ser o meu oponente. Nesse caso, eu coloco o dado amarelo aqui no meu personagem, eu coloco o dado verde no relógio. E os outros 4 dados, que seria o vermelho, azul, laranja e roxo, eu vou lançar eles para definir os atributos do meu oponente. Você vai entender já. Ó, joguei os dados, eu rerolo os números 1 ou 2 para ficar um pouco mais difícil. E aí nós temos os seguintes atributos. Cada dado, o vermelho vai para força, o azul vai para habilidade aqui, o laranja para culinária e o roxo para beleza. Por exemplo, então eu vou jogar a partida normalmente só com o meu personagem para tentar chegar nesses atributos. A filha é sorteada do mesmo jeito para saber qual que é o interesse dela, por exemplo, né? E aí o que acontece? Aí o meu objetivo vai ser atingir os atributos dele. Ele ficou com 8 de força, nossa, 4 de habilidade, senhora, 7 de culinária e 6 de beleza. Então eu vou jogar sozinho contra aqueles atributos fixos. E eu sorteio aleatoriamente qual vai ser o desejo da filha do rei, do filho do cacique, que eu vou revelar só no final. Eu jogo a partida toda e no final eu revelo que ela gostaria do cara com maior culinária. Eu tenho 2, ele já tem 7, e eu não sei se eu ia conseguir ganhar ou não. Joguei algumas vezes a gente ganha, algumas vezes a gente perde. É bem desafiador mesmo de 1 player. Tem o gameplay. Quem tá aqui no YouTube, obrigado. Dá seu like. Assina o canal. Assina o canal? A gente fala isso no YouTube? Desce isso aí. Eu sou despreparado esse negócio de YouTube. Vamos embora. A gente vai estar montando o Catarse, que é o esquema de financiamento coletivo, que vai estar divulgando, vai estar vendendo pra vocês comprarem. Provavelmente até o final do mês já vai estar no ar. A gente manda mais informações a respeito disso daí. Vai estar link. Quando chegar a informação pra gente, vai ter link no post. Isso. Assim que a gente tiver, a gente tá correndo pra fazer essa parte aí de divulgação e distribuição. Mas vai estar vendendo sim, vai ser bem bacaninha. Agradeço a todos que assistiram o vídeo aí. Pra quem tá no áudio, por favor, faça seu jabá, faça sua propaganda. Legal. Por enquanto a gente não tá dando um caminho nenhum, mas tá só dando um gostinho. Ficou bacana, a gente curtiu, a gente se divertiu em jogar e fazer. E assim que tiver notícias, a gente vai passar pra vocês. Perfeito. Aí, que tá quase lá. Muito obrigado pela audiência que vocês... Audiência, evidência pra quem tá vendo. Obrigado, valeu, e é isso. Bye! Falou, valeu. Valeu.